Aleluia, aleluia. Microfonite é uma doença. Mas obrigado. Entendi não, mas amém. Mas é um privilégio acontecer um culto desse hoje, porque a nossa visão, ela trabalha muito sério na questão da mulher e na questão de cuidar de criança, dos kids. Que não é desmérito, não é nenhum demérito, é uma questão somente de princípio, de dar uma direção. Assim, quando um culto desse acontece, você tem que ter o privilégio e uma honra de receber quando isso age no nosso meio, porque não é comum. As mulheres só têm o privilégio de pregar aqui uma vez no ano. Uma vez no ano. E às vezes é uma palavra diferente, um coração diferente. Minha mãe sempre ensinou que coração de mãe é diferente, né? Eu sempre aprendi isso, que coração de mãe, ela tem um negocinho particular. O pai, ele é mais duro, né? O pai dá mais direção. Mãe, ela ama de uma forma mais incondicional. É que o pai, ele é meio preparado para isso. Uma vez minha mãe falou para mim assim, que ela está nesse mundo para estragar meus filhos. Eu falei, eu entendo, senhora. Essa é a sua função mesmo. A função da avó e do vô é estragar mesmo. Eles não têm obrigação de cuidar. Essa obrigação eles já tiveram comigo. E aí o pai tem uma função e a mãe tem uma outra função. E quando isso aqui na nossa igreja acontece uma vez, num ano inteiro, eu não sei se em outros ministérios, talvez que você venha, isso é normal, mulher pregar. Aqui não. Somente no dia de hoje. Então eu quero que a minha igreja abra o seu coração para receber a palavra e o privilégio de você ouvir a Luciana pregar hoje. Porque nesse momento ela está todo domingo lá embaixo, cuidando dos seus filhos, ensinando o precioso rebanho lá na frente, colher um resultado que a gente nem vê. Você vê que quando as células de criança têm, você não dá mérito nenhum, valor nenhum. E as pessoas que vão lá fazer sermões ou pregação, falam que ela foi conquistada onde? Na infância. Eu não tive esse privilégio, o Luciano não teve também. A nossa infância, nós tínhamos uma outra linhagem. Mas aquelas crianças que ficaram desde o comecinho, ela é diferente. Então, eu queria que você recebesse a Luciana com uma salva de palmas. E eu gostaria que você estendesse as suas mãos também, para nós orar por ela. Sei que ela está preparada para o que vai fazer, porque é Deus que capacita. Então estenda as suas mãos. Eu gostaria que viesse as líderes de kids aqui. Se tem aqui, líder de kids. Tem. Já vi uma movimentação. Aleluia. Impõe a mão sobre sua pastora. Ou fique lá embaixo, que esse negócio aqui está meio bagunçado. É, já chega eu e Fernandão aqui já. Já está bom demais. Espírito Santo de Deus, nós oramos pela vida da Luciana. Que o Senhor dê revelação para ela, traz graça, autoridade. Nós somos uma igreja que honra quem merece honra, Senhor. Honra ela, coloca as suas palavras na boca dela. Abre a mente dela e age de forma poderosa hoje em nosso coração. Abre a mente e o coração de cada um nessa igreja, nesse culto. Para que a sua palavra venha a ser viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mulherada gosta de orar, já vi que mulherada gosta de orar. Elas não vêm na oração, mas elas gostam de orar. Aleluia. Aleluia. Amém. Permaneçam de pé, vamos adorar o Senhor. Fechem os seus olhos. Prepare seu espírito para receber aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Feche os seus olhos, deixa Deus ministrar no seu coração agora através desse louvor. Esse foi o dia que o Senhor escolheu para falar com você. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Cante comigo, igreja. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, diga, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti. Diga, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso, eu descanso. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em ti. Cante, igreja. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em ti. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios 9. Primeiro Coríntios 9, 24 ao 25. Essa é uma palavra direcionada aos pais e às mães também. Então, eu gostaria que todos os pais estivessem aqui hoje. Eu gostaria de pedir para alguém verificar, acho que a Elaine está na escala hoje de kids, que alguma das meninas jovens descesse e ficasse no lugar dela hoje. Porque é uma palavra direcionada para os pais. É importante que ela esteja aqui, porque ela tem filhos. Amém? É uma palavra, como eu falei, direcionada, mas você que não é pai, que não é mãe, vocês serão. Amém? E é uma palavra que você pode usar, líder, para refletir a sua liderança, porque você tem filhos espirituais. Amém? Então, eu vou direcionar muito para os pais, mas, líder, pegue a sua parte como pai espiritual. Amém? 1 Coríntios, do 9, 24, 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém? Pode se assentar? Essa palavra é uma palavra escrita pelo apóstolo Paulo. E ele faz uma analogia aqui a atleta, porque lá em Corinto é uma das cidades mais antigas, onde se aconteciam esportes, tinham muitos atletas lá. E eles corriam, e Paulo, nesse momento, ele quis usar a figura do atleta. Ele nos compara como um corredor, uma pessoa que corre. Um atleta, qual é o alvo final dele? Ele quer uma medalha, ele quer um prêmio, ele quer um troféu. E ele nos compara, nós, como atletas. Nós somos atletas. E o nosso alvo final qual é? Ser um vencedor em Cristo. Esse é o nosso alvo, sim ou não? Esse é o nosso alvo. O nosso alvo é vencer. Fala para a pessoa do seu lado, o seu alvo é vencer. O seu alvo é vencer. Os atletas, durante uma corrida, eles têm adversários? Sim, eles têm adversário. E nós somos atletas, como a gente, o apóstolo Paulo fala aqui. Somos atletas. Estamos numa corrida. Mas nós, todos somos, mas nós somos concorrentes entre nós? Você está concorrendo com outra pessoa? Você quer levar o prêmio aí no lugar do seu irmão? Não, mas nós temos em comum um inimigo. Todos nós temos em comum um inimigo. E a palavra de Deus fala que nós não seremos apenas vencedores como o atleta aqui que ele está se referindo. Mas nós, em unidade, juntos, somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Essa palavra, ela me move. Eu não sei se vocês percebem, mas sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo isso para vocês. Vocês não são apenas vencedores. Vocês são mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Amém? Então, nós não somos apenas atletas que desejam alcançar um prêmio. Nós temos um referencial. Jesus, ele veio, morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para servir de quê? De exemplo. De exemplo. E quando a gente fala de exemplo, ele fez isso para que nós fôssemos o quê? Vitoriosos em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você pode passar por alguma situação que você fala, eu sou um derrotado. Isso é uma mentira. Você é o mais que vencedor, sim. Você está passando no processo da corrida, das dificuldades, naquele momento que as pessoas, os outros adversários estão tentando te ultrapassar. Esse é o momento da adversidade na sua vida. Mas Deus tem uma promessa para você. E qual é? Que diante de todas essas situações, você é mais que vencedor. E essa palavra ela tem que ferver no seu coração cada dia que você pensar em desanimar. Que em todas as coisas, você é mais que vencedor. Amém? Então, assim como Jesus passou pela cruz para alcançar a vitória, para que hoje nós fôssemos livres do pecado e da morte, nós também que somos pais, temos que morrer pelos nossos filhos. Mas como assim morrer? Estou falando para você, né, que você tem que morrer, né, na prática. Mas, no sentido, nós temos que ensiná-los, gastar tempo, investir na vida deles, sabe? Gastar tempo com nossos filhos, investir mesmo na vida deles. Disciplinar, instruir, para que nossos filhos sejam vencedores. Qual é o pai que quer ver o seu filho um perdedor? Tem alguém aqui? Eu tenho certeza que não. A vontade de nós pais é ver o nosso filho melhor situação que nós temos. Eu posso dizer isso por mim. Eu tento dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Eu quero me realizar neles. Tem alguém que é diferente de mim aqui? Ou que eu pense igual a mim? Quem pensa igual a mim? Essa é a vontade dos pais. É dar o melhor que nós podemos para os nossos filhos. Para quê? Para que eles vivam plenamente no propósito de Deus. Por quê? Por quê? Porque nós amamos. Um pai ama. Uma mãe ama. E a mãe ama mais, né? Vamos falar a verdade. Não é verdade, mães? As mães amam mais. Não sei por que isso é assim, mas é verdade. Os pais são mais frios, né? mais realistas, mas a mãe é amor demais. E como nós podemos formar os nossos filhos campeões? Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos formar para que eles tenham vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo? Como que nós fazemos isso? Por isso que eu vou passar para vocês hoje 5 passos. 5 passos que vão ajudar você nessa corrida. Amém? Amém. E qual é o primeiro passo? Assumir a responsabilidade. É a responsabilidade. Os pais são responsáveis pelos filhos. São responsáveis. Vamos fazer aqui uma analogia. Vamos lembrar da seleção brasileira na Copa. Gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. E aí foram 7. Amém. O Brasil perdeu. E o que aconteceu em seguida? O que aconteceu com o Felipe Scolari? Tiraram o técnico. Mas e se o Brasil fosse campeão? O que ia acontecer? Com certeza, na maior probabilidade, ele não teria saído. Não teria. Então, o que eu quero fazer com essa analogia? Nós que somos pais e mães, nós somos os técnicos dos nossos filhos. Nós somos. E se você errar, a gente pode tirar? Você deixa de ser pai dele? Não. E agora? Assuma a sua responsabilidade. Você precisa assumir. Muitos pais se queixam do mau comportamento dos seus filhos. Muitos pais queixam, ai, meu filho está assim, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade nessa situação. Pai, mãe, se está dando errado, a responsabilidade é sua. É sua, simplesmente sua. Muitos pais... Amém? Vocês estão me ouvindo? Aleluia. Amém? Muitos pais acham que simplesmente trazem os seus filhos aqui para a igreja, colocam lá na salinha e a responsabilidade de ensinar os caminhos de Deus é de quem? Minha. É verdade. Os pais chegam aqui na igreja, tem as salas lá, e a responsabilidade de ensinar os caminhos de Deus, o caminho é da igreja. Pais, o seu primeiro ministério são seus filhos. O primeiro ministério que Deus te deu são seus filhos. Se você não lidera a sua família, você não é um bom líder na igreja. É duro, né? Mas é uma verdade. Enfim, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. A Bíblia fala, lá em Provérbios 22, 6, a seguinte palavra. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Tem como contestar? Se você ensina para o seu filho o caminho que ele tem que andar, ele vai se desviar? Ele não vai. E se ele se desviar, a culpa é de quem? E da mãe também. E da mãe também. Se ensinarmos o caminho, a palavra de Deus aos nossos filhos, eles não se desviarão. Nós não podemos deixar de assumir a nossa responsabilidade como pais. Fala para a pessoa que está do seu lado, assuma a sua responsabilidade. Aleluia. Segundo passo, disciplinar com sabedoria. Como a gente consegue disciplinar os nossos filhos corretamente? Como? Vocês podem pensar mil e uma coisas, mas eu vou te falar quais os tipos de pais que nós podemos ser. E você vai se identificar. Quantos são pais e mães aqui? Levanta as mãos. Vocês vão se identificar. Primeiro tipo de pai. Pais controladores. Olha só. Chamam a atenção dos filhos antes de ouvir explicações. Estabelecem regras sem explicar o porquê. Definem padrões para ditar como o filho deve ser. supervaloriza a obediência, utiliza-se de punições severas quando são contrariados ou confrontados. Esse pai militar é você? Sim, senhor. Não, senhor. Pais protetores são aqueles, por não saberem o que fazer se a criança está triste ou com raiva, fogem das emoções negativas, acreditando que são prejudiciais. Evitam encarar os problemas com clareza, tapando o sol com a peneira. Super protegem os filhos das emoções negativas, sem ensiná-los como resolver problemas. É você? Pais permissivos. Na maioria das vezes, são acolhedores, procuram atender os impulsos e desejos dos filhos. Exigem pouca responsabilidade deles, costumam deixar os filhos fazer o que quiserem, aceitam a desobediência como algo normal. E ainda fala, é só uma criança. Que bonitinho. Olha só, ainda ri. É você esse pai? Aleluia. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Aleluia. Os pais educadores caracterizam-se por estimular os filhos a se afirmarem, expressam sua opinião com bom senso, estão sempre abertos para discutir regras de conduta e comportamento e explicar aos filhos o que eles não entendem. É você esse pai? Todo mundo quer, é o pai educador aqui, né? Que bonito. Oh, glória a Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, se ela for um pai ou uma mãe, que tipo de pai que você é? De que maneira você tem disciplinado seus filhos? De que maneira? Precisamos corrigir os nossos filhos da forma correta. Nós precisamos aprender. Nós precisamos como pais... Precisamos discipliná-los. Precisamos disciplinar os nossos filhos para ensiná-los a cultivar um bom relacionamento. Um bom relacionamento. Um relacionamento saudável. Os pais precisam ter um relacionamento saudável com seus filhos. Saudável. Amém? Nós precisamos ter filhos maduros. Nós precisamos gerar aqui nessa igreja filhos que amam o Senhor. Nós precisamos, nossos filhos, eles não têm que vir aqui por uma obrigação. Eles têm que amar vir aqui nesse lugar. Eles têm que amar estar na igreja. E isso não sou eu que faço lá embaixo. São os pais que fazem. Amém? Terceiro passo. Ensinar a obedecer à lei do Senhor. Para formar filhos vencedores, nós precisamos ensinar os nossos filhos que as leis foram feitas para serem obedecidas. As leis são feitas para serem obedecidas. Há diversos tipos de leis. As leis de trânsito, as leis governamentais. Quais tipos de mais leis que existem? Tem muita lei, né? Qualquer instituição, as leis da física, ali tem muita lei aí. Tem lei. O que mais tem aqui é a lei, né? Mas amém. Mas a lei mais importante que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Por quê? Porque se nós conseguimos levar os nossos filhos para obedecer às leis do Senhor, consequentemente, ele obedece todas as outras. Mas se o seu filho não obedece nem ao Senhor, você acha que ele vai obedecer qualquer lei? Não vai. Não vai. Hoje, a maior dificuldade é obedecer. Por quê? Porque os pais são desobedientes. Você sabe? É verdade. Eu vou fazer uma pergunta. Dos pais que dirigem, quantos ultrapassaram já o sinal vermelho? Ninguém ultrapassou. Fala assim: misericórdia. Se você ultrapassou o sinal vermelho, você é desobediente. É desobediente. E nós vamos ver daqui a pouco como Deus encara a desobediência. O que falta em nós, e eu me coloco nisso, em nós pais, é realmente entender a seriedade da obediência. Os nossos filhos não podem ver a obediência como uma opção. Eles têm que saber que eles não têm escolha. Tem que obedecer e ponto. Não é opcional. Para os filhos que estão aqui, que seus pais não estão e que são filhos, é obedecer e ponto. Não tem o que argumentar. A obediência é uma ordem dada por Deus. É uma ordem. Vou fazer uma pergunta para os pais. Seu filho te desobedeceu. Você expulsaria ele de casa por causa disso? Não, Luciana! Você tá louca? Mas, prestem atenção. Deus expulsou Adão do Éden. Por que que Deus fez isso? Para te mostrar que não é brincadeira. E uma regra foi quebrada. Por causa dessa regra que ele quebrou, a consequência foi: pode ir embora. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Não teria. Tenho certeza que você não teria. Mas isso é muito sério. Deus, ele quer que nós pais entendemos a seriedade que há nesse mandamento. Não é uma opção. Pais, entendam, não é uma opção. Os seus filhos precisam obedecer à lei do Senhor. Ai, mas eles já são grandes. Eu vou te dar aqui daqui a pouco o que você vai precisar fazer. Mas vocês que ainda têm filhos, que respondem para você, que moram debaixo da tua casa, que comem lá da sua comida, eles têm que te obedecer. Amém? Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Nós falamos sempre muito sério. Nós sempre falamos muito em ser um vencedor. Nós falamos aqui no início, né, que nós queremos ser vitoriosos, ganhar prêmio, ganhar, ser honrado, ser reconhecido. Quantos gostam? Eu gosto. E nós queremos isso para os nossos filhos. Você quer ouvir quando seu filho já for um homem ou uma mulher adulto que trabalhar, chega e fala: olha, fui promovido, olha, fui elogiado, olha. Quantos pais gostariam de ouvir isso e teriam prazer e orgulho do seu filho? Todos os pais teriam. Mas, para isso acontecer, existe um preço. E qual é o preço? A obediência. Pais, se vocês querem exigir do seu filho obediência, você primeiro precisa obedecer. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Amém! Como nós lemos lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for idosa, ela não vai se desviar dele. Amém? Pais, a responsabilidade é sua. Amém? Abram suas Bíblias, vamos ver uma revelação que o Senhor nos deu. Gênesis 18, versículo 18 e 19. Aleluia. Oh, Senhor, como o Senhor é bom. Amém? Gênesis 18, versículo 18 e 19, que diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho escolhido, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene, repita, ordene, a seus filhos e a sua casa depois dele, e que guardem, repitam, guardem, o caminho do Senhor para praticarem, repitam, praticarem, retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Existe uma revelação do Senhor. Nós, pais que somos, devemos ordenar, repitam, ordenar, os nossos filhos a guardarem, para que eles guardem o caminho do Senhor e que pratiquem a retidão. Repitam, retidão. E a justiça, para que as promessas do Senhor se cumpram na vida deles e na sua família. Então, tem três palavras aqui. A primeira é ordenar. É uma ordem. Paz, essa autoridade está sobre a sua vida. O Senhor te escolheu, o Senhor te instituiu. Deus te confiou essa criança. Deus te confiou esse filho e você é responsável por ele. Deus, ele vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Ai, mas eles não estão no caminho do Senhor. A culpa é sua. A culpa é só sua. Amém? Um exemplo. Vou dar um exemplo. Alguém, que não sou eu, em nome de Jesus, tem um filho, uma filha de 13 anos. 13 anos, as crianças são cheias de razões, têm, né, seu conhecimento próprio. Tem alguém de 13 anos aqui? Levanta a mão. Tem 13 anos. Amém. Então, ouça. Então, acha que tem razão. E aí decide que não quer ir mais para a igreja. E a mãe vem aqui. Não, meu filho, não quer mais ir para a igreja. Está saindo com os amigos que não é de confiança. Aí o pai vai e fala, deixa ele crescer mais, que quando quiser ele volta. Volta? Não volta. O inimigo, ele vai acabar com a vida desse filho lá no mundo. E aí muitos pais se acomodam com essa situação e simplesmente largam. Deus vai te cobrar. Se você é pai e os seus filhos ou o seu filho não está no caminho do Senhor, você será cobrado disso. E a culpa não é da igreja. A culpa é sua, pai. A culpa é sua. Eu estou fazendo isso não para te acusar, mas para você se conscientizar da gravidade que é. Deus confiou a você uma vida. E você precisa zelar por ela. Levar ela para os caminhos do Senhor a qualquer preço. A responsabilidade é sua, pai. Amém? Só é possível formar filhos vencedores no caminho da obediência. Ensinar a amar a lei do Senhor. Ensinar os nossos filhos a amar estar na igreja do Senhor. Nossos filhos, eles não podem vir na igreja por uma obrigação. Vai e acabou. Não é assim que funciona. Não é assim. Outro dia, estava o André. Quem conhece o André aqui? O André é lindo, fala a verdade. Ele é lindo. É um dos, né? Todos os meus filhos são lindos, mas o André, ele tem uma particularidade, né? Então, outro dia, a gente estava lá em casa, vamos para a igreja, o André, mãe, eu não quero ir para a igreja. Quero assistir a Discovery. Ele tem muita coisa que você não sabe. Sabe de nada, inocente. E aí... Ele falou, mamãe, não quero ir para a igreja hoje. Aí eu falei assim, André, olha a sua cama, foi o Papai do Céu que nos deu. Olha a roupinha que você tem para vestir quentinha, também foi o Papai do Céu que deu para a gente. Olha a nossa casa, você gosta da nossa casa? Eu gosto. Você gosta da Discovery? Eu gosto. Eu falei, tudo isso foi o Papai do Céu que nos deu. E tudo que a gente tem que fazer é ir lá na casa do Senhor e falar, obrigado, Senhor. E ele olhou assim e falou assim, mamãe. Ele falou, ele é bom. E veio para a igreja. Não é, não é. Por quê? Porque é simplesmente podia falar, vai e acabou. Tem que ir, não tem idade para decidir. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a amar estar aqui. Eles têm que ter prazer em estar aqui e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar na sua casa. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Vocês que ainda não têm, vão ter. E vocês já vão saber como fazer nesse momento. Amém? Aleluia. Aleluia. Seus filhos são do Senhor. Não abra mão disso. Não abra mão. Não deixe seu filho ficar em casa. Não deixe. Não deixe ele ficar em casa. Porque você não sabe. Hoje o mundo está corrompido. A internet hoje é uma perdição. E essa idade, 12, 13, 14 anos, eles acham que são dono do mundo. E os pais são o quê? Quase inimigos. Não pode saber, é tudo em segredo. A gente estava até outro dia conversando com a Juscelia sobre isso, né, Ju? Sobre os filhos, o que eles fazem, os que eles postam, o que eles não postam, porque todo mundo agora tem Facebook, né? E a gente tem que ficar controlando isso. Outro dia, Vinícius fez um Facebook a mais. Fez um Facebook. Ele é lindo, olha lá, ele é lindo. Levanta, Vi, para quem não te conhece te ver. É meu filho, ele é lindo. Mas, o que, que nós fizemos? Nós ensinamos. Ensinamos, Vi, não pode. Ou você é um servo de Deus. E as pessoas têm que gostar de você pelo que você é. Você é um menino que foi separado. Você não tem nada a ver com esse mundo. Mas o quê? Na escola existe uma influência forte. E eles querem fazer parte do grupo. Mas se é um pai que não acompanha, ele teria. Teria lá, ia ter os amigos, porque não ia ter ninguém da igreja, não ia ter ninguém para controlar. Mas nós, pais, temos que controlar nossos filhos. Temos que controlar. E eu controlo. O pai também. Nós controlamos. Porque nós entendemos que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Amém? Tem algumas situações que, às vezes, isso é comum. Ainda não passei por isso, mas está perto. Mas, às vezes, você vai em algum evento familiar, aí o filho, ah, não, vou ficar em casa. Ah, não quero ir, não gosto de ir. Não pode. Você é uma família. Seus filhos têm que estar onde você está. Você é o pai, você dá as regras. Seu filho está onde você está. Amém? Vamos ensinar agora. Porque senão o preço a pagar é muito alto. Amém? Quarto passo. Desenvolver relacionamentos saudáveis. Desenvolvermos relacionamentos através de conversas, do diálogo, não é de grito. Eu tive que aprender. Eu reconheço aqui. Eu reconheço que muitas vezes eu grito, mas eu entendi. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque para mim ministrar isso para vocês, primeiro eu tive que ser ministrada. E às vezes a gente... Porque mãe, eu falo, eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar com vocês meu coração. Porque as meninas que concordam comigo, diga amém. Não, mas eu nem falei! Eu nem falei ainda! Oh, Jesus, obrigado, porque nós temos uma aliança. Amém? Glória a Deus. Mas, meninas, as solteiras tampem os ouvidos. Quando a gente casa, a mulher casa com as obrigações e com os deveres. E o marido, qual a responsabilidade do marido? Então, é verdade, pagar as contas. E a mãe casa com a obrigação e com os deveres. Então, às vezes, a mãe surta. E aí a gente se excede, às vezes a gente altera só um pouquinho o tom da voz. Não é? Só um pouquinho. Não é verdade? E aí, depois os maridos falam que a gente é doida. É verdade, é verdade. Eles falam depois que a gente é tudo doida. Aí, mas o que eu quero ensinar para vocês? Não gritem. Estabeleça um bom relacionamento com seus filhos. Converse com eles. Converse com eles. Tenha um diálogo. Tudo que é importante na vida, tudo que é importante na vida dos nossos filhos é de graça. Minha sogra! Sogrinha! Senta! Senta aí! Gente, minha sogra! Amo ela. Ela é a mãe do Wilson. Vocês sabiam que ela é a mãe do Wilson? Aleluia, glória a Deus. Voltando, voltem. Entendam uma coisa. Tudo que é importante na vida dos nossos filhos é de graça. Você não precisa pagar. Não precisa pagar. Não precisa. Olhe nos olhos do seu filho. Quando você for falar, quando você for chamar atenção, olhe nos olhos. Oh, deixa ele ver o que tem dentro de você. Eu vou contar um fato aqui para vocês que aconteceu hoje. Hoje, a gente foi almoçar lá na casa da minha sogra, aquela que está ali. Fomos comer carne do quê? Carne do quê que nós comemos hoje? Carne de cabrito. Quantos já comeram carne de cabrito aqui? É gostoso, eu gostei. Primeira vez que eu comi, eu gostei. Então, a gente... Fomos almoçar lá hoje. Só que antes da gente sair, fui trocar as crianças. E aí eu abri a gaveta do André de camiseta. Adivinha, para minha surpresa, tinha lá uma cuequinha dele cheia de xixi. Cheia, cheia. Tava quase pingando. Aí eu peguei uma camisa com cheiro, outra camisa com cheiro. Eu tive que tirar a gaveta inteira para lavar. Resumindo, ele não tinha mais camisa para ir para a casa da avó. Aí aquilo me subiu, aquele calor. Eu falei, André, o que, que é isso aqui? Aí ele falou assim, é uma cuequinha. Eu falei, é, eu estou vendo, mas olha para essa cueca, cheira. Ele falou assim, é que eu pensei que estava limpa. Eu falei, ô, Jesus, eu olhei no olho dele, eu sentei ele na cama, agachei, eu falei assim, André, você sabia que eu te amo? Ele, eu sabia. Eu falei, filho, não faça mais isso. Eu falei, eu não vou bater em você por causa disso. Mas você não pode mais fazer isso. Ele, eu não vou fazer, não vou fazer mais, não, é que eu pensei que estava limpa. Eu falei, amém. Eu falei, pega sua cueca, suas camisas e põe tudo lá na lavanderia, porque tem que lavar. Amanhã eu vou lavar e levar para estender lá na avó, né? Porque com esse tempo, para quem mora em apartamento, nem seca. Mas amém. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Eu poderia ter ficado doida, né? E ter pegado, porque agora lá em casa eu tenho uma varinha. Eu tenho uma varinha. Porque, e eu falei para o André que ela agora é minha melhor amiga. Então, se ele aprontar, ele já sabe. E ele, tadinho, ele é tão inocente que ele, quando faz alguma coisa errada, ele traz a minha melhor amiga. Não parece que ele pede? Mas amém. Às vezes eu acho que ele pede também, mas amém. Mas nós, pais, precisamos entender que ainda como quando nós corrigimos, é por amor. É por amor. Porque é, até uma conversa que eu tive com a Dani vai lembrar, Dani da Tata. Tem situações na nossa vida como pais que nós temos que corrigir o filho. E isso serve para líderes espirituais também. Quando o nosso filho está doente, nós levamos ele ao médico. E, às vezes, ele precisa tomar uma injeção. Eles vão chorar? Eles vão sentir dor? Mas é para o mal? Não. Então, muitas vezes, o remédio que o seu filho precisa dói, mas é necessário. Precisa dar um remédio adequado. Então, pais, não tenha nenhum receio de disciplinar o seu filho. Hoje existe uma lei que fala que pais não podem bater. Eu concordo que a gente não pode espancar mesmo, mas corrigir, ou a gente corrige em casa, ou a polícia corrige na rua. É a nossa obrigação corrigir. Amém, pais? Então, nós queremos falar sobre o poder... Dentro desse desenvolver relacionamento, nós vamos falar 3, 4 4, acho que é 3 que eu coloquei. 2. O poder da mesa. O poder da mesa. O poder da mesa fala do momento de refeição. Momento que você vai fazer a refeição. Quantos aqui se sentam à mesa para comer com a sua família? Levanta a mão. Pode abaixar. Quantos não têm mais esse hábito? A grande maioria. Então eu vou ensinar uma coisa para vocês. Existe um poder que a gente chama de poder da mesa. Quando você se reúne com a sua família, aí você tem que desligar a TV, desligar celular. É o momento que vocês têm para conversar. É o momento de você ouvir o seu filho. É o momento de você ouvir quais são os sonhos dele, o que, que ele espera para a vida dele, o que, que ele quer alcançar. É o momento de você ouvi-lo, de saber o que tem no coração dele. Porque em outros momentos você está tão ocupado, pai, ou seu filho também está tão ocupado que vocês não conseguem ter esse momento. Então, se você não tem esse costume, a partir de amanhã, comece a ter. Comece a ter. Isso é muito importante. Ah, mas eu não estou acostumado. Então, se acostume. Se acostume. Existe um princípio sobre isso. Existe uma bênção sobre isso. É nos momentos das refeições que nós podemos conhecer os nossos filhos. Tem muitos pais que não conhecem. Não conhecem seus filhos. Então, o que, que nós vamos fazer nesse momento? Começar a adaptar isso na nossa vida. Vamos começar. Existe um estudo que fala que esses jovens problemáticos foi feito naquela Fundação Casa. Quantos já ouviram falar da Fundação Casa? Foi feito uma pesquisa lá. E 95% dos jovens, eles não tinham relacionamento com os pais. Eles não tinham conversa dentro de casa. É isso que você quer para o seu filho? Sim ou não? Não é, não é. Mas eu não tenho costume. Então comece a ter, porque o seu filho não vai entrar dentro dessa estatística. Amém? Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. O segundo item, agenda. Organize sua agenda para estar com seus filhos. Coloque seus filhos na sua agenda. Você tem tempo para um monte de coisa, mas para cuidar do seu filho você não tem. Não é? Misericórdia, né? Pais se sentem culpados por não ter tempo com seus filhos. Para compensar a ausência, permite que seus filhos façam o que eles querem. Aí a gente, quando os pais deixam os seus filhos à vontade para fazer o que eles querem, é igual aquela Susana Richthofen. Quem ouviu falar dela? Ela simplesmente porque ouviu um não, o que, é que ela fez? Matou os pais. Posso ouvir o misericórdia? Misericórdia. Outro erro dos pais é priorizar a qualidade em detrimento da quantidade. Às vezes você pode falar assim, olha, eu não tenho muito tempo, mas o pouco tempo com qualidade é bom. Mentira. Vamos dar um exemplo. Quantos gostam de carne aqui? Carne. Amém. Vamos lá, nós vamos numa churrascaria. Oh, aleluia. Aí a gente chega lá, tem aquela picanha maravilhosa. Oh, glória a Deus. É bom ou não é? É bom. Mas a qualidade é boa. Mas aí você vai lá e come só um pedacinho. É bom? É isso que você faz com seus filhos. Você fala que a qualidade é melhor que a quantidade. Está errado. Você precisa dar tempo para o seu filho com qualidade. Qualidade. É duro, não é? Mas é necessário. Amém? Eu passei por uma... Eu trabalhei numa empresa e eu conheci uma moça. O nome dela é Silvia. Eu não tenho mais notícia dela, mas ela me marcou. Ela não conhecia o pai dela, né? E a mãe dela teve ela, cuidou quando era criança e depois deixou ela à vontade. Ela ia onde ela queria, fazia o que ela queria, saía com quem ela queria. Ela não tinha ninguém para cobrar ela. Não tinha. Quantos acham ruim quando seu pai fica te cobrando? Fala, ai, pega demais no meu pé, ai, me larga, me deixa. Eu sei que a grande maioria, mostra sua cara aí. Mas o que que acontece? Essa moça, ela não tinha ninguém, ninguém para controlar ela. E a dor dela era essa, não tinha ninguém. Ela queria uma mãe que falasse, Silvia, não faz isso. Silvia, você vai se dar mal. Silvia, isso está errado. Silvia, isso não é bom. E ela tinha uma ferida na alma, justamente por causa disso. Deus, ele te, filhos, eu quero falar para os filhos. Deus, ele escolheu os seus pais. Ele estando ou certo, ou estando errados, são autoridades. Você pode não concordar, mas você precisa aceitar e falar sim, Senhor, e não, Senhor. É. É verdade. Oh, Jesus, tem misericórdia. Oh, o terceiro item. Aproveite o tempo das tarefas para conversar. Quantos têm filhos pequenos? Que ainda tem tarefa? Amém. Estou finalizando. Temos o cuidado de ajudar nossos filhos a fazer as tarefas. Nós fazemos, nós ajudamos, damos banho, trocamos. Então, aproveitem esse tempo para conversar com seus filhos. Aproveite. Filho, você está bem? O que aconteceu na escola? André é uma comédia, né? Eu falei assim, André, todo dia à noite, quando o Wilson, pastor Wilson vai me pegar no trabalho, vem com eles. E eu falei, e aí, tudo bem? Tudo? Como que foi na escola? Aí o André, mãe, eu fiquei sem parque de novo. Falei, o que aconteceu, André? É que eu entupi a pia do banheiro com papel higiênico. Alaguei a escola. De novo. Aí outro dia eu recebi o bilhete da professora. Mãe, converse com o André. Eu falei, amém, vou conversar. O que eu posso fazer? Mas, se eu não perguntasse, ele ia me falar? Se preocupem, pais. Eu sei que é duro, é difícil. Eu posso dizer isso por mim. A minha vida é corrida também. Eu quase não tenho tempo. Mas, às vezes, você fala, ah, mas meu filho já cresceu, não tenho mais que me preocupar. Mãe, pai, vai lá no quarto do seu filho. Filho, você está bem? Filho, como foi seu dia? Filho, eu quero que você saiba que eu amo você, que eu sou seu melhor amigo, você pode contar comigo, eu sou seu pai. Sou sua mãe. Nós, pais, precisamos ter esse cuidado. Precisamos ter. Amém? Aleluia. Quando os filhos eles vão se tornando adolescentes, há um distanciamento natural, né? Há um distanciamento, né? O filho sai, o pai fica 3 dias sem ver, né, Eleusa? Às vezes a Gabi vai lá para a coca, não aparece, né? Ô, oh, Jesus! Ô, oh, Jesus! Ô, oh, Gabi, eu te amo, Gabi. E o quinto e último exemplo. Quinto e último passo é o exemplo. Exemplo. Os filhos observam e percebem o que os pais ordenam. Você, pai, dá ordem. Faz isso, faz aquilo, faz aqui. E o exemplo que você dá. Lá em 1 Coríntios 11:1, não precisa abrir, diz assim... Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, quando disse isso, ele se referia à igreja, para a igreja. Irmãos da igreja, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, pais, vocês precisam falar para os seus filhos, sejam meus imitadores. Será que você, pai, mãe, pode falar hoje para o seu filho, seja meu imitador? Quantos podem falar que sim? Amém. Glória a Deus, pelos que podem falar que sim. E pelos que não, os que não podem falar, diga misericórdia. Verdade. A palavra, ela foi dirigida à igreja. E o que ela quer... Talvez os pais aqui estão assim, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Será que isso é de Deus? Não é, não é. Pai, você é um espelho, o seu filho vai ser o que você é. Ele vai ser o que você é. E isso não é culpa minha, nem da igreja, é culpa sua. Se você não mudar o seu jeito de agir com seu filho vai ser igual a você. Se você é um vencedor, ele também será. Mas se você ainda não é um vencedor, se você não mudar, existe um forte indício dele se tornar o que você é. Precisa mudar. Precisa mudar. Amém? Amém? Não exija que o seu filho faça aquilo que você não faz. Precisa ser um homem e uma mulher de caráter. Precisa ter um caráter. Vamos dar uns exemplos claros aqui. Você manda seu filho ir arrumar o quarto. Quantas mães precisam arrumar seus filhos e arrumar o quarto? Levanta a mão. Aí o seu filho pode olhar, você fica mandando eu arrumar o quarto, mas a sua cozinha está uma bagunça. Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Pais, mães. É o exemplo. Você não pode exigir do seu filho aquilo que você não faz. Não pode. Outro exemplo. Aleluia. Não adianta você exigir que seu filho respeite o professor se você fala mal do seu chefe, se você fala mal do seu líder de célula. Dá para ter filho vencedor assim? Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Último exemplo. Não adianta mandar seu filho ler a Bíblia se você não lê. Ele não vê você lendo. Não adianta. Não adianta. Pais, quando a gente fala de exemplo, é em todos os sentidos. É em todos os sentidos. Precisa se mostrar como um farol mesmo para os seus filhos. Os nossos filhos nos observam. Tudo que você faz, igual nós ouvimos ontem, os nossos filhos têm uma memória RAM. Quem ouviu essa palavra ontem lá na conferência? As crianças, elas têm uma memória RAM e tudo que você faz fica gravado lá. Se é coisa boa, é bom. E se for porcaria? Se é coisa boa, memoriza, coisa boa. E se é lixo, lixo. E isso vai ficar para o resto da vida deles. Que exemplo? Que exemplo você tem dado? Que exemplo seu filho tem de você? Se seu filho olhar para você, ele pode falar o que de você? É um homem de Deus? É uma mulher de caráter? É uma boa mãe? Eles já têm as concepções dele. As nossas ações ensinam mais aos nossos filhos do que as palavras. Do que as palavras. Orem pelos seus filhos. Se os seus filhos ainda não estão nesse caminho, não servem a Jesus, eles ainda não reconheceram o Senhor como o Senhor e Salvador deles, a sua obrigação como pai e mãe é orar, jejuar. E eu vou falar para vocês, jejuar por filho não é fácil. Quantos já tentaram jejuar pelos filhos aqui? É fácil? Você parece que vai sentir mais fome do que nunca. Não é fácil jejuar. Por quê? Porque existe uma potestade maligna que coopera para que o seu filho dê errado. Orem. Jejuem por eles. Unjam eles. Unja seus filhos. É sua obrigação, pai. Você é autoridade. Homens, você é responsável pela vida espiritual da sua casa. Se der errado, se sua esposa, se os seus filhos não conseguem firmar, a culpa é sua. Homens, assumam essa responsabilidade. A responsabilidade é sua. Não é da mulher. A mulher, ela é uma coluna, mas a responsabilidade é do marido. Amém? Devemos seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso mestre. É ele que deu o primeiro exemplo e nós temos que segui-lo. Eu quero que vocês fechem os seus olhos, onde vocês estão. Fechem seus olhos. Educar filhos não é fácil. É uma tarefa difícil. É um trabalho diário. É um trabalho de perseverança treinar os nossos filhos para a vida. Muitas vezes vai haver conflitos. Vai haver pressões, confronto de ideias. Teremos que lidar com as birras, com as teimosias, mas não desista dos seus filhos. Se permanecermos firmes, guardaremos uma família feliz e abençoada. Formar filhos vencedores fará de vocês pais vencedores. Famílias vencedoras, propagando o reino de Deus às nações. Esta é a nossa missão como pais. E naquele dia, quando nós encontrarmos com Jesus, estaremos com os nossos filhos, com a nossa família. E nós teremos aquele sentimento de missão cumprida. E ouviremos do Senhor, servo bom e fiel. Pode entrar no reino do teu Senhor. Eu quero orar por aquelas pessoas que a sua família ainda não serve o Senhor. O seu marido ainda não reconheceu o Senhor como o Senhor e Salvador da vida dele. Eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos declarar sobre a sua família. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Quero consagrar meu lar a ti. O nosso futuro para ti. Os líderes que a sua família serve ao Senhor, pode orar por eles e declarar. Declarar, você e a sua casa servirão ao Senhor. Líderes que a sua família está aqui na casa do Senhor, orem por eles. O meu lar a ti. Oh, Espírito Santo, nós declaramos. Declaramos. Eles e a casa servirão ao Senhor. Declaro, Senhor, cada família pertence ao Senhor. Senhor, nós declaramos, Senhor, que caia por terra agora toda resistência, todo trabalhar do inimigo. Senhor, nós não aceitaremos mais. Senhor, nós declaramos, Senhor, este ano, Senhor, essas pessoas irão, Senhor, confessar que o Senhor é Senhor e Salvador, que todas as barreiras caiam por terra, que todos os impedimentos, declaramos, Satanás, você não tem poder sobre a vida deles. Eles e a casa deles servirão ao Senhor. É uma promessa. O Senhor nos garantiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Nós tomamos posse hoje. Cada casa, cada família, cada marido, cada filho, cada esposa servirá ao Senhor. Servirá ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Kleber. Pede para subirem as crianças, por favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, você e a sua casa servirá ao Senhor. Tome posse dessa promessa. O Senhor falou lá em Josué: se vocês quiserem ir, vocês vão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. O Senhor prometeu isso para você. Tome posse cada dia dessa palavra. Porque um dia na minha vida eu falei: Senhor, é uma promessa e eu tomo posse. Hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso não é só para mim. O Senhor escolheu você. E Ele escolheu você para vencer em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida, em toda sua vida. Você vai ser um vencedor. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. E eu quero que as crianças venham aqui na frente agora. Todas as crianças venham aqui na frente. Todos podem vir. Podem vir, todos aqui. Podem ficar aqui na frente, virado para a igreja. Todos aqui. Isso, pode vir mais para cá. Isso. Virem para lá. Todas as crianças, como são lindos, o precioso rebanho. Não, em pé. Isso, fiquem em pé. Aleluia. Isso, fiquem aqui. Aleluia. Pais, olhem. Olhem, pais. São seus filhos. Pais, prestem atenção. São seus filhos. O Senhor confiou ele a vocês. Se derem certo, a recompensa é sua. Mas se derem errado, a culpa é sua. Eu quero que vocês, pais, saiam do seu lugar e venham orar pelos seus filhos. saiam do seu lugar. Declarem sobre ele a bênção do Senhor. Declarem que eles serão vencedores. Declarem que sobre todas as circunstâncias eles serão reconhecidos como mais que vencedores. Porque é uma tarefa sua. É o seu dever. É o seu dever. Senhor, nós declaramos. Declaramos, Senhor, sobre a vida deles. Cada pai, um exemplo. Cada filho, um vencedor. Senhor, nós anulamos agora todo o trabalho do inimigo para destruir a vida dessas crianças. E declaramos aqui, Senhor, que serão profetas para essa geração. Serão profetas, serão ministros do Senhor. Serão pastoras, serão mulheres de Deus geradas segundo o teu coração. Senhor, declaramos toda sorte de bênção sobre eles. Tudo, Senhor, toda sorte de bênçãos. Tudo que o Senhor determinou. Todas as promessas do Senhor sendo cumpridas na geração deles. Senhor, declaramos que através deles, nações, nações se entregarão a ti. Nações serão conquistadas. Porque o Senhor um dia levantou pais para serem exemplos. Senhor, nós te agradecemos. Fique de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Aproveitar esse momento, irmão. Sua família está aqui. Vá até sua família. Faça um círculo. Fernandão, abraça todo esse povo aí. Ju, vem orar com Adílio. Márcia, com Igor. Uma coisa que eu aprendo com minha mãe: não é idade, não. Ser filho não é uma questão de idade. Parece que minha mãe fala que a gente nunca fica velho. Acho que a mãe do Luciano teve esse mesmo relacionamento até o final. Como você tá? Como você tá? O que tá acontecendo com você? Você precisa de alguma coisa? E nós preservamos uma igreja de família. Seu filho tá aqui, pega seu filho. Se é somente um casal, ore com sua esposa. Se não tem ninguém da sua família, único sua célula, irmão. Mas aqui você só fica sem família se você quiser. Só não fique sozinho. Luciano, não fique sozinho. Vem orar com o Igor, vem orar com o Cris. Não fique só. Se a sua célula é uma família, fique sua célula. Porque existe uma família maior que a família de Cristo. Ore pela sua família. Se possível, dê um abraço a todos eles. Que a vida de Deus seja manifestada agora. Filho, dê um abraço no seu pai, na sua mãe. Fale para ele que você o ama, que você a ama, que você precisa dessa pessoa. Mãe, pai, fale para os seus filhos o quanto que ele é importante. Dê um beijo nele. Dê um beijo nele, agradeça a Deus por ele. Se for a sua célula, agradeça a Deus pela sua célula. Ah, Senhor, nós te amamos, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome. Ao mover pelas famílias, Senhor, nós oramos pelas famílias. Nós oramos por cada um, Senhor. Nós intercedemos. Nós abençoamos. Nós queremos a tua graça manifesta em nosso meio, em nossa casa, em nosso lar. Nós queremos fluir, Senhor, de acordo com a tua presença, com a tua palavra. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Gostaria de fazer uma oração intercessória, irmão. Se alguém da sua família que não está aqui por algum motivo que você acha que precisa de oração, vá no meio da sua célula, fale o nome dessa pessoa e que nós oramos por ele agora. Se for seu pai, se for sua mãe, se for seu esposo, fale para a pessoa da sua célula e ore por ela. Para que domingo que vem ela esteja com você aqui, que as coisas acontecem no reino do Espírito. Pergunte para a pessoa do seu lado, tem alguém da sua família que você quer aqui? E você ore por ela agora. Mas ore como um soldado, com batalha espiritual. Declare sobre a vida dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, nós oramos por cada pessoa. Nós intercedemos, ó Pai. Traz aqui, Senhor, cada pessoa. Flui, Senhor. Leva cada pessoa dessa igreja a uma visão de conquista, uma visão de reino. Nós intercedemos por cada um. Nós declaramos, Senhor, a vitória. Nós declaramos a conquista. Nós declaramos que nada pode impedir. Nada pode impedir, Senhor, de que essas pessoas venham te servir. Porque a tua palavra nos dá, Senhor, esse direito. Nós tomamos posse da tua palavra. Nós declaramos que a nossa família vai te servir. Nós declaramos que a nossa família se prostrará diante de ti. Nós declaramos, Senhor, nesta noite uma mudança no nosso lar, uma mudança em nossa casa. Nós declaramos uma transformação, divisor de águas. Senhor, em nome de Jesus, age em nosso favor, meu Pai. Glória a Deus. Se a pessoa está recebendo oração, continue orando. Você começa a orar por família, você vê que há algo espiritual no negócio. Quero convidar a igreja a fazer uma semana de jejum pela sua família. Você vai ficar uma semana sem tomar refrigerante. Vai começar amanhã e vai vir até domingo que vem, sem tomar refrigerante pela sua família, em jejum e oração. Na sua célula você vai orar pela conversão das pessoas da sua casa. Há um momento da igreja se posicionar como soldado e guerreiro. E se o Espírito Santo nos conduz a guerrear pela nossa família, estamos aqui prontos, Senhor, a entrar nessa batalha. Declaremos que essas pessoas irão ao encontro, se converterão, se batizarão. Que Deus age ao nosso favor, irmão. Por mais que tudo pareça difícil, Ele nos dá a vitória em nome de Jesus. Fiquem na graça, fiquem na paz do Senhor Jesus. Nos veremos aqui quarta-feira. Que o Espírito Santo te dê a revelação daquilo que você deve fazer em nome de Jesus. Amém. Abraça as pessoas do seu lado.